alto. Pela tua unção, Santo Espírito, Santo Espírito, eu te adoro. Exalto pela tua unção, Santo Espírito, Santo Espírito, eu te adoro pelo que tu és. És meu tudo, és minha vida, és meu protetor, meu abrigo seguro, minha fonte de paz. És poder, és unção, és meu mestre, Senhor, és quem choras comigo. És fiel, és amor. Pela tua unção, Santo Espírito, Santo Espírito, eu te adoro pelo que tu és. Eu te exalto pela tua unção, Santo Espírito, Santo Espírito, eu te adoro pelo que tu és. És meu tudo, és minha vida, és meu protetor, meu abrigo seguro, minha fonte de paz. És poder, és unção, és meu mestre, Senhor, és quem choras comigo. És fiel, és amor. Fonte de